Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Está começando mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br, o podcast semelhante a ser pego chupando uma rola no centro de Macumba. Sim, as pessoas não te entendem de cara. Sim, você tem que fingir ali que recebeu uma pomba gira, dar uma corcundada e falar que tá achando um charutão. Ou achou uma pemba gira, né? Ó, oh, tô aqui mamando um charutão. Aqui do meu lado direito, ele que é conhecido como o ceifador de rolas, Wesley Zop. Eu mesmo. Por quê? Porque eu ceifo rolas. Qual a explicação que você quer disso? Não, nenhuma. Ah. Eu só achei curioso sua mãe. Tchau. É que ela acha que eu mato pomba. Ela ali, todo mundo ligando, ah, o ceifador de rola. Ah, ela fala, ah, meu filho mata pombas, isso ratos que é... com asas, ratos da cidade. Isso que é TI, isso que é TI. É, deve ser uma gíria de TI. E eu ajudando aqui nessa leitura de mês, Douglas Domiciano Cansurico, host da podosfera, que coloca uma pera no toba pra dar uma valorizada na bunda. Pô, mas fica uma pera? É, exato. Cara, mas fica legal. É, exato. Tem uma textura mais arenosa. Fica uma pera no cu, assim. Fica... Põe uma, tenta uma néspera da próxima vez. Esse nome não, nunca funcionaria, mas é, néspera no cu não tem nada a ver. Muito bem, então vamos começar por eles aqui, os nossos comentários deixados no nosso site, Wesley Zop, lá no site chorume.com.br, chorume com X. Muito bem. O primeiro comentário, Wesley Zop, no episódio 137, Pessoas Estranhas, onde falamos de pessoas estranhas que a gente conhece. Sim. Marcos Guira diz, belo episódio, ouvi ele viajando a trabalho no carro da firma enquanto almoçava uma coxinha dirigindo pelas estradas desse lindo interior de São Paulo. Esse episódio me fez lembrar de um camarada que trabalhou comigo. Numa hora ele te dava bom dia, conversava e tudo mais. No outro dia, ele nem olhava na sua cara. Ô, louco. Passava do lado e nem sequer bom dia. E no outro dia, vinha conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu sei o que é isso. Gêmeos. Exato. Só que um não informava um ao outro o que estava acontecendo no dia anterior. Exato. Ou não. Então um era amigão dele. Com quem você tá brigado? Ele não falava. Ah. Então o outro cumprimentava sem saber. Exato. Quem é seu amigão? O outro não falava. Não falava também. Então era gêmeos que não se falam. Exato. Isso que é o problema. Gêmeos que brigam. Brigam entre eles e não conseguem enganar as pessoas. Ele fala aqui, cansei de cumprimentar ele e ficar de ar. Passar vergonha porque tinha cumprimentado o vento. Não sei se o pessoal também ficava... Nossa, que otário, que otário. Pega esse balão, aqui. Mostrando o pinto, Olha o balãozinho, Faz um cachorrinho aqui com o balão espaguete. Põe na boca, Faz. Vai entrar nesse banheiro que morde a privada, filha da puta. Toma na bundinha. Isso sabe que o cara ficou de ar? Cara, os caras zoam, né? Firme é zoeira, irmão. Os caras zoam. Nem todo mundo trabalha na sua marcenaria. Né? Passado 2 anos que eu saio da empresa e encontro esse camarada na faculdade. Passo do lado dele e nem cumprimento. Afinal, se foram 2 anos sem vê-lo, nem tinha por que cumprimentar, já que não éramos tão próximos assim. E também o cara era um filho da puta, né? Passo do lado dele e continuo andando. Sinto uma mão em minhas costas e é ele. Falando alterado e querendo saber o porquê eu não cumprimentei. Fico sem reação e ele ficou realmente puto por não cumprimentar. É claro, pô, ele era o amigo, ele não era o gêmeo mal. Conversamos um pouco e no outro dia, adivinhe, encontro ele e o desgraçado finge que não me conhece. Ele faz essa pegadinha com eles. E aí, é o pessoal da faculdade. Nossa, pega esse balão. Panaca. Desgraçado. Cuidado com o balonista. Vamos viajar nesse balão. Entra aqui na casinha do zelador, filha da puta. Morde essa vassoura. Toma no cozinho. Tapa na nuca, filha da puta. Perde 3 aulas, desgraçado. Perde 3 aulas e 3 horas de sexo aqui. Perde. Toma balãozinho. Fica de balão. É isso que você quer, né? É isso que quer aparecer. Cu de balão, é. Quer aparecer, né, desgraçado? Realmente tem que tomar cuidado aí. Cumprimentar as pessoas. Não, por via das dúvidas. Não cumprimente. Seja cumprimentado primeiro. Ah, se cumprimente. Falou, Douglas! E aí? O pessoal acha que ele também chama Douglas. Aí, o pessoal fica ali, presta atenção. Daí o pessoal, opa, você ficou de balão? Eu falei, não, porque não, me cumprimentei. Eu tava me cumprimentando. Exato. É uma boa ideia. No mesmo episódio, Cristiana Bruno comentou: ah, eu acho que eu sou uma pessoa estranha. Pois eu acordo cedo e sempre bem-humorada. Pela manhã, pareço aqueles instrutores de lamba aeróbica. Ah, sim. É um tipo de pessoa que eu tenho ódio. É a Cristiana Bruno. Instrutores de lamba aeróbica? Não, a Cristiana Bruno, que acorda de puro bom humor. Você acorda de bom humor? Não acorda de mau humor, mas você vai carregando, você vai ficando bem, entendeu? Ah, entendi. Mas o que me faz ser bem estranho é criar fanfics pra estranhos na rua. Se a pessoa aleatória puxa papo numa fila, eu conto algo hiper absurdo, mas quase choro, só pra ela acreditar. Já falei que tava ocorrendo casos de roubo de dentes no dentista do bairro. Porra, faliu o desgraçado em plena crise. Ela vai falar na fila do banco onde todo mundo se conversa. Esse, exato. Todo mundo é do mesmo bairro. Só tem velho tratando os dentes de prótese, de tanto chupar pau no Rio de Janeiro pra ganhar a vida, porque não conseguiu um emprego de secretária do dentista. Olha lá, falha o dentista. Usariam os dentes pra fazer implantes. Seriam mais barato. É, tem razão. É, acho que até um viés de negócio aí. Fica a dica aí pra quem é dentista, o Mário Caldeirado Neto aí. A mulher ficou tão apavorada que mandou mensagem pro grupo da família na hora. Também, já falei no mercado que estavam pondo sonífero no cafezinho que a promotora de vendas oferecia. Aí depois iam te seguindo até em casa e roubavam tudo. Talvez eu só seja uma pessoa horrível. Ou seja, a Cristiana Bruno se tornou o que ela mais odeia. Ela é uma pessoa que cria as fake news, cara. Porra, Cristiana Bruno. Você hoje que recebeu uma coisa absurda no seu grupo de WhatsApp, do tipo falando Pablo Vittar foi longe demais. Ou falando greve de caminhoneiros. Cara, né? Cristiana Bruno que começou inventando isso aí. Exato. É uma pessoa muito estranha mesmo e nem tô falando por causa do que ela escreveu, só de você ver. Você já sabe que é louca. Então. Muito bem. Tiago da Silva, no episódio 138, Fora Temer, que foi uma leitura de mês. Ah, sim. Comentou, não pode ser. Vocês não podem ter descoberto os indícios concretos sobre viagem no tempo. Isso é uma ameaça para a linha temporal na qual vivemos, uma vez que Wesley Zop, vulgo Talarico, filho de uma puta, escreveu isso mesmo? Pode ter acesso a este recurso. Imaginem só, ele voltando no tempo pra testemunhar ao longe quem estava gemendo Aijão naquele dia de pesca. Ou desfazer todas as suas talaricagens para com a mulher do próximo e pior, corrigir o erro ortográfico do fatídico dia em que nomeou seu cu de Tina. Se ele voltar no tempo, conseguirá se passar por um bom moço e nós viveremos numa realidade na qual nunca saberemos do sodomita putão que é o Jailson Mendes do interior. Beijos gregos, seu Demetrius. Mas, Thiago, não se preocupe que o mais prejudicado com a viagem no tempo, ou talvez o mais abençoado com a viagem no tempo, foi o próprio Wesley Zob. Obrigado. Prejudicado por quê? Porque Anderson Negão come a mãe dele. Exato. Não, peraí. Abençoado por quê? Porque Anderson Negão come a mãe dele. Não, mas qual a parte da benção? Pô, porque ele é seu pai. Se não tivesse isso, você não teria nascido. Mas preferia não ter nascido do que ser filho do Anderson Negão. Exato, mas aí você não tem escolha. E aí, é Anderson verdade. Negão está com a perna quebrada. Foi agraciado com o pé quebrado aí, com a perna quebrada. Ótimo. Porque tentava voltar no tempo, né, Wesley Zop? Ele fez de forma errada. Tentou ir pro futuro, porque a gente duvidou da capacidade dele de viagem no tempo. Tentou ir pro futuro, dizendo que ele tinha que enfiar o pé no próprio cu pra fazer isso. Enquanto... Mas ele queria enfiar o pé no cu do passado. Exato. É difícil. Enquanto andava de monociclo. No carrossel. No carro... Então não tem como. Aí não entendemos a lógica também, mas... Você não questiona métodos. Exato, tem coisas que... Eu não posso responder pra papai, né? Aí tem coisas que também você nem entra na discussão. Exato. E aí tá com a perna quebrada aí agora. Mas parece que tá mais jovem. Talvez ele conseguiu viajar no tempo. Sim. Esses foram os nossos comentários, Wesley Zop. E vamos então para nossa leiturinha de e-mails. Você quer mesmo? Quero mesmo. Então, principalmente, Wesley Zop, porque o primeiro e-mail aqui é dela. Pamela Araújo! Ah, sim! Cujo e-mail não foi lido no último episódio. Não foi. Sofremos críticas, ameaças, difamações. Recebemos cupons de desconto numa aula de esgrima também. Queria falar aí que... Mas acho que daí não teve a ver, não... não, o pessoal que tem... Estamos falando do que a gente recebeu. Ah, tá, não. É verdade. Recebidinhos da semana. Ameaças e cupons de... E cupons de desconto na aula de esgrima. Sim, 20%. Ah, então até compensa. Mas na primeira aula só. Você não vai? Eu não vou. Não tem a primeira aula grátis? Não tem esse lance? Não, não. É 20% de desconto na primeira aula. Ah, tá. Nunca é grátis porque você tem que comprar espada. Ninguém te empresta espada hoje em dia. O pessoal é egoísta nessa parte de espada. Mas nos brinquedos artesanais você falou que você fazia a sua espada. Exato, mas lá eles não aceitam. Já tentou? Já perguntei. Ah. Posso vir com guarda-chuva? Daí falaram... Fala, pode se estiver chovendo, mas... Mas daí, lutar com o guarda-chuva? Falou, não, só se estiver chovendo. Eles falaram, mas não chove aqui dentro... Daí você nem quis continuar o assunto. Daí você ignora, né? Não entende em direta. É igual aquele cara que compartilha alguma coisa do Bolsonaro. Você deixa a pessoa não... Você não vai ficar falando com todo mundo. Você entendeu? Vamos lá. O assunto aqui, espero ouvir a resposta no Natal. Eu leio esse título, eu tenho vontade de deixar pro Natal então. De 2018. Então tá bom, vamos pro próximo aqui. Rafael Guimarães mandou um e-mail aqui, o assunto é novo ouvinte. Tá vendo? Isso daqui não me tenta, cara, fazer nada. Novo ouvinte. É um novo ouvinte. Legal, legal. Novo ouvinte que eu vou respeitar aqui. É claro, eu fico até feliz. Exato. Fala, seus dementes. Meu nome é Rafael Guimarães. Sou de Pindamonhangaba, São Paulo, e tenho 35 anos. Muito bem. Chegou no auge, né? Você acha que agora é só a queda? Acho que é o morador mais velho de Pindamonhangaba ali, acho que só pode ser. Caramba, Pindamonhangaba tem uma expectativa de vida. Expectativa de vida meio baixa. Exato. Recentemente, o Evandro, do 99 Vidas, um podcast aí que fala sobre 99 vidas que as pessoas podem levar antes de morrer. Então falam sobre muito de Allan Kardec. Exato. Espiritismo, entendeu? Esses negócios assim, Padre Fábio de Mello. Sim. Perguntou no Twitter sobre os podcasts que a turma ouvia e um cara recomendou o Chorume. Adorei. Quando alguém do Chorume respondeu agradecendo e dizendo que à noite iria depilar o peito do cara com seus dentes para agradecer a indicação, eu percebi que teria que ouvir esse lixo para saber até que ponto o ser humano pode chegar falando merdas. Não sei se você prometeu uma depilação via dental, Wesley Sor. Acho que deve ter sido o Anderson Negão. Não, mas eu não sei até quando isso é considerado merda. Ah, não. Em alguns países, profissionais ganham aí R$4,90 a hora fazendo isso, Wesley Sor. Daí agora é merda. E aqui no Brasil não é valorizado. É. Mas tudo bem. Quando ouvi um episódio, eu descobri que o ser humano não tem limites. Olha só que bonito. Isso que é legal. Olha só como a gente motiva as pessoas. Cara, não coloca um teto nos seus objetivos. Não, cara, imagina. Rafael Guimarães. Sim. 35 anos ali, um idoso em Pindamonhangá. Não tem muito mais o que fazer. Exato, vendo aqueles jovens de 10 anos indo pra trabalhar nas tecelagens. Na olaria. Minha vida aqui já acabou, já tô no meu áudio. Não tenho mais, né? Não tem mais o que fazer, não. Mas não, ali ele acordou, ouvindo o episódio do Chorume, coach Minha Chorume. Minha vida, não tem limite. Chorume empreendedor? Sim. E aí, Wesley Zop, cadê seu Deus agora, irmão? É, gostei. O ser humano não tem limite. O ser humano não tem limites, cara. Não coloca um teto nos seus objetivos. E o mundo está perdido mesmo, exato. É, o mundo está perdido. Gostei. Uma vez que você está perdido, qual que é o seu objetivo? Se encontrar. Exato. E uma vez que você se encontra, você percebe que não tem limites. Exato. E ele fala aqui, porque vocês são os dementes que falam 3 merdas por segundo. Impressionante. Somos rápidos. Põe no... Liga pro Guinness Book. Depois... Ó, taca na cara daquele fiscal agora. Depois disso, foi só ladeira abaixo pra mim. Comecei a maratonar essa bosta, ouvindo do mais novo pro mais velho. Com isso, meus ouvidos sangram diariamente, mas mesmo assim não consigo largar esse podcast que é muito foda com PH, Wesley Zop. E outra, sangra diariamente o ouvido, porque quer dizer que tá circulando muito sangue dele. Exato, porque é o cérebro, né? O cérebro começa o que? A bomba sangue. Porque o cérebro tem o cérebro bomba sangue, todo mundo sabe. É a função do cérebro. Claro. A gente é muito coração, né? Exato. Coração é onde você guarda seus sentimentos. E todo mundo sabe disso. Claro. Bomba sangue, o cérebro sai pelos ouvidos, que é o ouvido é o quê? Um ladrão. Ladrão de sangue. Ladrão de sangue do cérebro. Exato. Ladrão, não. Ladrão, pros ignorantes, aquele que vaza, não aquele que rouba. Não, que rouba. Exato. Parabéns a vocês por falhar em ser o pior podcast de todos os tempos e me fazer rir com as atrocidades que vocês falam. Eu sabia que ia vir uma crise. Segue agora uma pergunta polêmica pro único membro que é talarico, filha da puta. Bom. O Anderson não tá aqui hoje. Posso responder. Você anda faltando em baladas? Ah, sim. Você anda faltando em baladas, ainda mais quando certos DJs vão tocar lá? Mas você é muito filha da puta mesmo, você sabe. Você sabe que você é filha da puta. Você sabe que você é filha da puta ou não? O DJ vai tocar na balada, você não vai, você não gosta do trabalho dele. Não, eu admiro o trabalho dele. Admira? Admira as conquistas que ele teve. Wesley, você está em um estabelecimento comercial com o Anderson Negão e de repente... Já estive, sim. Não é essa a pergunta. Ah, tá. E de repente entra um assaltante e pega o Negão como refém. O bandido diz que vai matar o seu amigo se você não deixar ele te currar naquele minuto, dentro do estabelecimento. Você, 2 pontos. Alternativa A, deixa o bandido matar o Anderson, foda-se ele. Acho que nem precisa ler as outras, né? Cara, mas não, mas eu quero ver até onde ia a intenção dele na... B, deixa o bandido te currar e salva o Anderson. C, deixa o bandido te currar, salva o Anderson e começa um relacionamento quando descobre que o bandido tem uma rola de 30 centímetros e você adorou ser currado. Opção A. É, porque a C é até interessante, mas aí é... Mas eu estaria salvando o Anderson. Não, síndrome de Estocolmo também. Também, é verdade. Então... Síndrome de estocada, tem razão, não vale a pena, né? Então esse foi o e-mail de Rafael Guimarães, o homem que descobriu que não precisa ter fronteiras. Não tenha teto nos seus objetivos. Não tenha limites, não importa que você é um idoso em Pindamonhangaba, você ainda merece viver. Mano. Você ainda vai ser campeão de dominó na praça. O próximo e-mail aqui dele, Vinícius Aragão, o assunto é adicionar um assunto. Que assunto você quer adicionar aqui, Wesley Zop? Barba, cabelo e bigode. Tudo bem, gostei. Fala, Chorulícias. E cagador em lata, talarico, filho da puta. Eu não sei se todo e-mail tá vindo escrito isso ou se é de vocês. Aqui é o Vinícius, 25 anos, Irlanda. Primeiramente, parabéns pelo ótimo podcast. Vou contar uma vez que entrei de salto alto na nova escola. Sim. Ah, mas cada um vai com o uniforme que quer. Exato. Tirando boas médias, cara. Cara, não importa, não importa. O modelito não importa. Não importa, cara. Na mudança da minha sexta pra sétima série, mudei de escola. No primeiro momento, achei uma bosta, porque iria perder meus amigos. Porém, quando eu, um adolescente, testosterona no alto, batia punheta pra catálogos de lingerie, entrei na nova escola em que havia 13 meninas e apenas 4 moleques, pensei, encontrei o céu. Muito bem. Vou passar a rola em todas. Até nos 4 moleques e se bobear das professoras. Eu, a novidade do colégio pequeno, que antes era um bosta qualquer, comecei a ficar popular. E isso me subiu a cabeça. Naqueles tempos não haviam smartphones. Então eu conversava com duas meninas da sala por uma rede de bilhetes. Uma ruiva e uma loira. As duas gostosas. Vamos chamar elas respectivamente de Tatiane e Alice. Pensei, deixa pro pé. Que o pé realmente come. Sentar na rola, ops, sentar a rola nas duas. Até que um dia a Tatiane pegou o bilhete que era para Alice e me dispensou. Mas será que ele tava colocando os nomes nos bilhetes? Não, mas é que às vezes não mandou um bilhete que não era o assunto que tava conversando com a outra. Ah, tá, né? Ele falou de torta de maçã, num tapete persa. Com que você tá falando do torta de maçã? Eu falei assim, eu sou alérgica. Sabe que eu sou alérgica? Minha mãe morreu por causa de uma maçã. E morreu sufocada num tapete persa. Nem falar disso. Então, é verdade, tem que tomar cuidado. Sim. Eu, como ainda tinha Alice, fiquei tranquilo. Muito exato. Bem. Isso aí é uma dica pros jovens. Sim. Nunca chaveque apenas uma de cada vez. Não, claro que não. Pai. Ainda mais no jovem. Ainda mais no jovem. Você tem que chavecar duas, três, quatro de uma vez aí, claro, porque... Claro. Você joga a rede, né, Wesley? O que arrastar... O que arrastar, você leva. Você come. O que arrastar, você come. Você leva. Às vezes tem peixe que, ó... Sabonetado, dá, né? Uma flambada. É verdade, é verdade. Vai um Yo Willy por cima da rede. Você até respeita. Exato. Uma porra. Mas aí... Eu... Mas alguns você pega. Exato. Se a vida te dá o mar, não é pra você pescar com linha. Com anzol. Não é pra você pescar com anzol. Sim. Muito bem. Ele fala, vida que segue. Só que a sala era pequena. E elas eram amigas. E elas conversavam sobre isso. Mas eu não sabia. Marquei com a Alice de nos encontrarmos após a aula. 10 minutos esperando. 20 minutos. 30 minutos, quase uma hora, depois decido ir para casa. Ou seja, as duas se juntaram para me fazer de trouxa e me dar uma lição. Que é melhor um peito na mão, seja de uma ruiva ou loira, do que os dois em um sutiã qualquer. Final da história, fiquei conhecido na sala como um ganancioso filho da puta, ludibriador, mau caráter, e não peguei nenhuma menina após o fato. Desculpa pelo e-mail longo, um abraço enviado por uma rede de bilhetes. Mas não vai me comer, não, porque sei que você quer comer o Wesley Zop. Você falou meu nome. Exato. E agora você lendo o bilhete que era pra mim, também não vai me comer mais. Ah, que isso. Mas aí fica uma outra lição pro jovem. Você nunca pode jogar sua rede. Não, num cardume de amigas. no mesmo lado do barco. Exato, você tem que jogar sua rede com peixes que não se falam. Com abrangência. Com peixes que não tem contato. Com peixes que não se falam, claro. Uma vez que você pescou um peixe daquele cardume de amigas... Sim. É muito difícil você vir a pegar outro peixe, outro daquele, peixe cardume. Daquele cardume. Não falo impossível. Não, porque é a vida não tem limites, Wesley. Sim, sim. E muitos estão perdidos, mas tentando se achar. Exato. E talvez você seja o norte. Exato. Mas não tô falando que é impossível. Wesley Zop mesmo, sobre a minha supervisão, consegue aí... O impossível. Não, o impossível. O improvável. Não, é o improvável. O impossível eu não conseguiria. É, porque é impossível. Exato. Então, o Wesley Zop consegue aí, muitas vezes, apreciar vários pratos da mesma mesa de sushi. Mas, Anos de experiência. Claro, tomando muito na cabeça. Exato, é. Rapaz. É. Não é com 15 anos que você vai fazer isso. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho, o cara, na primeira vez que ele olhou pro lado e tocou pro outro, deu certo o toque? Não, porra. Mas aqui, rapaz, é ano Carpino Lote. É furando o poço, é matando coelho na dentada. Rapaz, bicho. Pra você conseguir. Então você que é jovem, vá com pouca ganância ao pote de mel. Claro, vá com... Estude a ambiência, a cardiomelogia. Então você tem que aí tentar, nunca tente aí peixes do mesmo cardume, a não ser com certa experiência aí. Com sutileza. Se você vê que tem um peixe ali nadando e morrendo afogado. Que precisa do seu amparo às vezes, né, Wesley? Exato. E namorou 10 anos um viadinho. Tá ali marinando? Tá ali marinando? Sim. O cara só ele queria tomar na bunda, né, Wesley? E aí, pô? Mas aí... Mas é hipotético também. Exato. É. Ah, o próximo e-mail aqui de Wilber. O Wilber? O da tirinha? O assunto dele é tchauzinho da gordelícia. Tchauzinho? Lambda nerds. Não, peraí. Podcast errado. O próximo e-mail. Não, pô. Concluir só pra... Tá. Eu odeio esses caras que vai mandar bilhete pra um, manda pra outro, tá ligado? É coisa de filha da puta, né? Coisa do cara... Tem que enfiar o dedo no cu pra tirar a temperatura, né, irmão? Mas temperatura do dedo. Porque temperatura do corpo você usa termômetro, claro, né? Claro, né? Louco, vai com o dedo, caralho. Olá, meus caros cremosos delicia e Zop. Olá. Envio hoje um e-mail curto que acabou de acontecer dentro do ônibus. Estava eu voltando para o barraco de meus pais, eis que me deparo com o famoso Leprechaun, vulgo arroto de fantasias, ou para o íntimo Jussir, ah, o famoso Joaquim Ruivinha do Jamil. Ah, sim. Ele que está sendo procurado aí, saboreando gostosos salgados no preço de uma mamada. Interessante. Mando mensagem pra ele no WhatsApp pra avisar que sou onipresente e vejo as coisas que ele anda fazendo. Ele olha pra dentro do ônibus, dá uma risadinha, manda um beijinho pra mim. Nesse mesmo instante, uma pequena mulher ocupando não um, nem três, mas dois bancos, sabe? Tá bom. O cara é matemático. X pertence aos reais. Então que X maior que 1, porém X menor que 3. Sim, somos dois tiramédia. Exato. Mas dois bancos do ônibus e dá um tchauzinho pra ele. Ele fica toda sorridente. Pergunto se esse desgraçado conhece. Diz ele que não. Mas pela emoção que ela ficou, abraços e uma lambidinha no músculo corrugoso de vocês. Porra. Jussir, famoso MC Sapão. Já levou, né? Ou era um amigo dele, o MC Sapão, nem lembro dessa história direito. Um ruivo. Um vermelho, vai. Ah, um foguinho. Um fanta. Um foguete. Ah, um ferrugem. Um leprechal. O leprechal tem elogio, hein? Um viadala. Ou um visconde de Sabugosa. Um chupador de rolo. Um Ritali. Um... Rita linguiça. Irrita porque ele deixa aquela meia depilada e os pelos do cu fica pontudo. É, irrita a linguiça, mano. Cara, passou a vara nessa gordinha. Claro, pô. Tacou a varona vermelha dentro da gorda. E nem com... Recheou esse pão de calabresa, bicho. Marinou a torta de morango, é. Colocou a porca no rolete aí. Lançou essa baleia, rapaz. Fez muito bem, eu acho, até. Exato. Tem que espetar a vaquinha mesmo, né? Não é legal zoar o vitiligo dela. Pra ela tá malhada. Tem que chifurdar a porpetinha, rapaz. É, ó, garfar uma porpeta. Regaçar aquela banguela. Usar a macaca na gordinha. A macaca? É, porque gostei, às vezes, gostei. Às vezes pra abrir as banhas você tem que... Você usa um macaco ali. Exato. Um chimpanzé, você quer dizer, né? E abrindo ali. Porque... Uso que tem. Meu uso, Deus. É. Agora vai ter frescurinha. Não. Não, sempre 36 só tá... anos nas costas. Nunca tive frescura, não vai ser agora. Come o chimpanzé também. Né? Na vida das dúvidas. Ele que abra rápido a gordinha, porque senão o cu dele que vai é dele. O próximo e-mail, CXSP 2017, é o assunto. Quem mandou foi André Paulino. Lembra dele? Lembro dele e lembro da Comic Con 2017, que estivemos lá e tem um episódio aí nosso falando sobre como foi lá. Foi muito legal. Meus queridos sucos de lixo, aqui quem vos fala é o André de Goiânia. Ei, Goiânia! Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Do samba, desculpa. Tudo bem. Venho através deste tentar me retratar pela minha covardia, fraqueza, burrice, retardo, falta de colhões, frescurinha, besteirinha e não. Não me refiro ao fato de ouvir esse estrume que vocês têm a audácia de chamar de podcast. Talvez ele tenha se referido àquela vez onde apostamos com ele que ele precisava invadir uma sala de cirurgia do prefeito de Goiânia. Ah, sim, eu lembro. E falaram que era um vendedor de sonho. Né? Vendendo sonho. E tá, substituir o coração do prefeito por um enorme sonho. Isso ia ser foda pra caramba. Daí ele falou que fazia. Fez o Wesley Sop. Eu não vi filmagens. Nem vi manchetes então, sobre isso. Exato. Tivemos um prefeito morto. Sim. Acharam massa de sonho. Das correntes dele. No tórax dele, sim, mas não sei se foi ele. Exato. Ele fala, me refiro ao fato de ter estado no painel de vocês na Comic Con e ter ficado com vergonha de fazer uma pergunta polêmica. Ah, não. Porra, André Paulino. Sim, sou um mequetrefe, um bosta, um paspalhão, um fraco, um retardado, um demente, um Anderson Negão. Nossa, o cara tá se rebaixando demais também. É, né? Acho que aí... Não se cobre tanto também, viu, André? Mas gostaria de tentar me retratar e enviar uma pergunta polêmica para o único membro grande, grosso e careca com pelos na base com o qual tive o prazer de conversar na CCXP, Wesley Zop. Muito bem. Antes da pergunta, eu gostaria de deixar registrado que Zop foi extremamente educado, gentil, atencioso, carinhoso, charmoso, garboso e elegante a ponto de eu cogitar pedir pra ele me tocar uma punheta. Pediu mesmo. Sim, mas o Zop faz isso com todo mundo com o qual a gente quer apostar que vai invadir uma sala de cirurgia do prefeito e trocar o coração por um sonho. É, que é um jeito de eu tentar, como fala, convencer a pessoa. Exato, mas, pô, não foi dessa vez. É, Deus, nem sempre dá temos certo. Temos um fraco paspalhão aí. É, mas tudo bem. Um sem colhões, um bogabotas. Quer ler essa pergunta dele? Um maricas. Vamos ler. Viadala. Vamos ler. A pergunta é pra ele mesmo, Zop. Digamos que sua ex-namorada, aquela que depois de 10 anos te deu um pé na bunda, está andando com a sua mãe em uma feira da cidade, quando são abordadas por uma jovem cigana Shemali. As duas estão preocupadas com sua decadência. Uma cigana Shemali. E vem na cigana uma oportunidade única de tentar reverter seu estado de merda. Muito bem. Dará a fura vesícula, convida as distintas damas para a sua tenda. Dará, viu? Não é dará, né? Não sei. E nela prevê que Zop nunca deixará de ser um bosta fumegante em forma de gente. Indignadas com a resposta, se negam a pagar a consulta. A Shemali cigana, em represália ao calote, casta uma maldição em que aquela que mais desperta os instintos sexuais de Zop trocará de mente com a que mais provoca amor fraternal. Sendo dar a fura vesícula uma cigana iniciante, o feitiço não foi muito bem redigido e acaba atingindo imediatamente Ganso e Anderson Negão, que trocam de corpo imediatamente. Todos sabemos que se Negão rostear o Churume, o podcast acabará. Coisa que não podemos aceitar. Zop, não tem escolha e deverá salvar o Chorume. Mas para isso será necessário currar um dos dois e ejacular em sua cara para que suas mentes voltem aos corpos iniciais. Muito bem. A pergunta é, quem você curra para salvar o podcast? Eu corro os dois, gozo na cara dos dois, faço os dois chupar um ao outro, além filmo, taco no X-Videos, por garantia. Por garantia, por amor ao podcast. Não pra zoar vocês, não. Queria deixar claro. Obrigado. De nada. A sua dedicação a esse podcast é impressionante. Obrigado, obrigado. Eu queria esse reconhecimento. Eu faço pelo amor, mas o reconhecimento é bem-vindo. Sim. É só isso que eu tenho a te dizer, cara. Obrigado! Obrigado por nem pensar. Nem parei pra pensar. Exato. Agir quando precisar comer um cu de algum integrante aqui e gozar na cara dele pra salvar esse podcast. Parei! Vou fazer. Vou fazer. Sem pensar em frescurinha, sem olhar se tá depilado, sem olhar se é cueca, é pau beijo. No cu, é pau no cu dos dois e gozada na cara. Muito bem, parabéns, Vasco. Obrigado. O próximo e-mail de Paulo Farias, o assunto é seus dementes. Por que você leu nesse tom? Ele falou, leia num tom de derrame, tá escrito não, aí? Não, eu leio no tom que eu quero aqui. Ah, bom, tudo bem. Então tudo bem. Olá, conheci-vos há algumas semanas e ainda estou na maratona de demência para ficar em dias com os episódios. Anteontem comecei a ouvir o esperado episódio 60, Apocalipse Mendigo, e hoje terminou a leitura de e-mails. Essa foi rápida. Fácil, então. Hein? Certa vez estava no metrô e quando a abertura toca eu falo junto, que cheiro de lixo! Mas em um tom audível, e umas duas pessoas perceberam e eu fico lá com cara de normal barra tonto, né? É, porque fica... pra ele é tipo normal. Aquele sorriso de peido. Não, não. Ele fica como se ele não tivesse falado nada, todo mundo viu. Todo mundo olhando pra ele, né? Outro dia estava na minha avó e enquanto ela assistia TV, eu ouvi o episódio 59 de Diário Escolar. Quando ela me pergunta, que vocês tanto riem nesse celular? E pede pra ouvir. Parece que você falou no plural. Então ele tava ouvindo com outra pessoa? Não, não é porque velho fala no plural. Ah, é verdade. Ai, o que vocês jovem tanto fica coberto nesse calor com a mão subindo e descendo? Mas é só um jovem que tá lá. Não, é só um, é. Mas fala sempre no plural. O que vocês jovem pega aí o meu massageador de pescoço, daí volta ele tudo cheio de bosta. tudo é plural, né? É verdade. Velho fala assim, velho não liga pra língua portuguesa não. É, tem razão. Já passou com tanta reforma ortográfica aí, que nem quer mais saber. Tem que falar do jeito que o cérebro lembra. tem muito trabalho ali já, né? Exato. Como não podia saber o que falaria no trecho que ela queria ouvir. Sim. E queria ser socialmente aceito, desconversei e consegui fazê-la desistir de tal ideia. Muito bem. Não, soco na nuca. É só mudar. Mas às vezes a velha tem até o Alzheimer já, nem sabe o que queria ouvir. A velha acha que ainda tá assistindo Renascer. Ah, é? Pisando no cacau. Tá assistindo Malhação lá, duas lesbas se beijando. Ah, Renascer! Pô. Por último, queria pedir que façam o possível para estar na Comic Con 2018. Em 2017 não pude ir, pois sou um idiota, mas farei de tudo para ir ano que vem. Porra, mas o duro, Wesley Zob, que pra gente só basta o pessoal convidar a gente de novo. Chamou, a gente vai. Mas tá, vamos fazer o possível e o impossível, porque o ser humano não tem limites. Aqui nossos objetivos não tem teto. Exato. Próximo e-mail aqui de Wagner Almeida Machado. Estou com o ganso e não abro, Wesley Zop. Está com você pra quê? Está comigo aí. Nas suas opiniões? Está comigo nas minhas opiniões. Ah, então tudo bem. Não estou namorando ele, não. Não sei. Ou ele te sequestrou. E não vai abrir o cativeiro. E você aqui é outra pessoa. E eu sou o Wagner. E tudo isso é um... Meu Deus! Não é isso. Sou eu mesmo. É só uma expressão. Não teria tanta sorte de... Viver num cativeiro. tão bem. Ameaças de morte todo dia. E quem sabe até morrer não teria tanta sorte. Eu, do jeito que eu sou azarado, vou viver até os 120 anos. no cativeiro, vai passando de geração em geração do sequestrador pessoal, pra poder manter o cara em cativeiro. Pessoal arranca minha orelha, arranca a pedra de corpo e eu tô vivo, né? Eu arranco! Pra ver se morro, mordo a própria língua. Não adianta, cresce outra língua. Os caras descobrem que eu tenho um sistema imunológico foda pra caralho. Fora do cativeiro, eu fico doente toda semana, gasto R$300 em remédio. Mas dentro do cativeiro, eu sou o Wolverine. O Deadpool lá dentro. Mas ele manda aqui. Salve, galera do Chorume. Aqui é o Wagner de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Cada vez que escuto uma história do Ganso, vejo que preciso dele como meu mentor. A história do Ganso que deixou a esposa dele ir embora sozinha pra casa por causa do campeonato de FIFA, aconteceu algo parecido comigo. Não, já que você quer ser o meu mentolado aí... Sou mentolado, boa. seu pupilo. Meu pupilo? Ah, que é pederastia, né? Você sabe. É um jeito suave de falar isso. É, então o que acontece? Não deixei ele embora por causa de um campeonato de FIFA. Não. Por causa de uma final de campeonato de FIFA. Do jeito que ele fala, parece que você foi desleixado. É, né? Estava deixando os 3 pontos corridos lá na primeira rodada. Não, final com chance de ser campeão com a seleção canarinho, rapaz. Porém. Salto alto, né? Mas não, salto alto. Muito bem. Aconteceu algo parecido comigo. Um colega meu se formou médico. E teve um buffet em um restaurante. Comida de graça. Tem algo melhor? Tem, mas esse é muito bom. Sim, mas acho que aqui não vale nem a pena aí. Citar nada. É, exato. Senão, pô. A pergunta é se tem ou não tem. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Mas isso é muito bom. Eu não conheço. Comigo foi minha esposa e minha irmã. Chegando lá, vi que meu colega também convidou uma menina que já tinha buscado dominó com ela antes de conhecer minha esposa. Só que minha esposa não sabia. Mas fiquei lá de boas, só comendo de graça. Sim, mas você fica ali naquele... Na apreensão. Isso, assim, tira o rei do galinheiro também. Né? Ah, você fala, ali já passei que a vara. Quantos naquela festa? É. Podia falar, aqui já comi mais de 2. É difícil. Não é impossível. Não é impossível. Mas é improvável. É improvável. É. Aí passa uns 30 minutos, a minha irmã fala, aquela ali não é aquela que você buscou, dominou na festa de 15 anos da irmã do médico? Aí minha esposa ficou com raiva do nada, sendo que aconteceu antes de conhecer ela. E quis ir embora na mesma hora. Aí falei, comida de graça. Você acha que eu vou embora? Pode ir que eu vou ficar. Aí ela e minha irmã foram embora com meu carro. E eu fiquei comendo de graça. E depois da festa, meu colega me levou pra casa. Toma, chupa mundo! Isso mesmo. Foda-se, mundo, porra. Só buceta eu já comi tá de graça. Tá com ciuminho, se foda. Ah, porra. Vou arriscar comer o cu do meu amigo que vai me levar. Vou buscar dominar com meu amigo agora, porra. É que daí também tem outras questões. O cara já tinha visto o buffet ali. Formou em medicina, Wesley Zob. Porra, ali. Cara, imagina esse buffet, Wesley Zob. Ali pra encher o pessoal pra não comer o prato principal era lagosta. Dava lagosta. Ah, come essa lagosta aí pra vocês ficarem se enchendo aí. Você mandava encher o copo de cerveja, os caras lavavam com Heineken, jogava fora e colocava cerveja artesanal, porra. Exatamente. Deixa eu no buffet. Você chupava camarão ali, os caras davam de balinha. De palito de dente. Palito de dente era o camarão. Porra, aí não tem. Aí você não tem o que fazer. Aí não tem como. Aí não tem. Aí a sua esposa tem que entender também. Se ela analisar o fato, não, ela vai entender. E outro. Porra. Wagner Machado, um obeso filho da puta. Você acha que ele tava ligado com a buzetinha que ele tinha enfiado a rola 2 minutos, 15 anos atrás, rapaz? Nem lembrou, bicho. Ali os caras serviram filhote de boi no rolete, Wesley Zob. Foi criado no azeite, só aquele filhote. Exato. Todo dia os caras pagavam um cara que ia lá e mamava o bezerro, bicho. Massageava. Roupava aquelas bolas. Imagina aquele nossa, bezerro relaxado, bicho. Aí ele rodando. E o bicho vivo aí. Por mesa. O cara, por mesa. O cara, ele sendo assado vivo ali. Oh, na sua mesa. Né? E corta ele vivo aí. Né? Corta, vai cortando por partes, que não mata ele. Você só vê o berrinho e aquela maciez. Ele nem sente direito. Que é tão macio, tão relaxado. Tá macio, e tem um cara chupando ele. Isso, um em cada mesa. O cara não vai embora. Rapaz, cara não. Qualquer juiz absolve esse cara num tribunal. Muito bem. E você, Wesley? Eu o quê, ô filha da puta? No meu... Eu não tava nessa festa, não. Apesar de que você, de vez em quando, faz bico de chupador de bezerro. De bezerro, também. Mas não foi nessa festa, não. E de bezerro também. Mas pra dar aula pros chupadores. Você é o chefe dos chupadores de bezerro. Eu dou aula, palestra. Apesar de ganhar menos. Pelo prazer do trabalho. Mas ele pergunta, e você, o que faria no meu lugar? Aí que tá. Não tem escolha. Não, cara, é uma escolha isso aí. Eu não estaria namorando uma menina, onde que tem ciúme do passado, cara. Pô, ainda mais vai ter ciúme do passado de Wesley Zó. Pessoal vai ter que se preocupar com mulher, homem. Ai, tô com ciúme desse cavalo. Esse bezerro aí. Olha como esse bezerro te olha. Ou como esse touro te olha, né? Porque o bezerro cresce. Olha como esse burrico te olha. Ah, é fofinho o burrico, ah, né? Um burriquinho. Mas, então não dá pra... Ah, não, pô. Aí você fica louco, aí a pessoa não vive, irmão. Mas antes, espere, chegou a hora do e-mail que todos esperam, o momento da pergunta polêmica, é a hora que o Ganso lembra a pergunta para a pessoa que é tão velha que lembra de quando o Omar morto estava doente ainda. Uma grande perda. Você está em casa com seu avô. E vocês recebem uma ligação. Sua mãe chorando, falando que foi sequestrada e que o sequestrador falou que para não matar ela, você tem que encabar sua avó, filmar e colocar no canal dos entubados para provar para o sequestrador que o ato foi consumado. E aí, Wesley Zop, o que você fala? Fala para sua mãe no telefone, pode deixar, vou encabar, ou... Fala tchau, tchau, foi bom te conhecer, chegou sua hora de comer grama pela raiz. Só tem uma questão antes de escolher uma das duas opções. Eu vou ter que postar no canal do Entubados, eu posso colocar no privado e não no público? Só pra mandar o link pra pessoa assistir, só ou tem que estar no público? Ah, aí vai ser muito complicado pro sequestrador. Posso ou não? Essa é a minha pergunta. Então, vai ser no público, vai. Então, minha mãe que morra. Tá bom. Agora uma dúvida para o Ganso. Com extensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados, a América é o segundo maior continente. Essa grande porção territorial é subdividida em três grandes regiões denominadas subcontinentes. Cite três sabores de pizzas que você prefere. Aí que tá. Qual é os três top? Porque não é mais escolha. Cite aí três. Não. Três que você prefere, pensando que você vai deixar todas as outras pra trás. Tudo bem. Então, uma misto quente, vem presunto e queijo de tomate. Ah, tá. E orégano. Sim, porque senão é misto quente e não é pizza. Uma, normalmente, portuguesa. Eu gosto. Bigode. Muito. Sim. Vem ovo, vem palmito. É aquela mais cheia, mais, uma torta. Isso, aquela mais... E qualquer uma que venha bacon... Qualquer uma, não... Então, são três sabores que você tem que escolher. Uma siciliana, que normalmente vem bem com champignon, queijo e por aí vai. Lembra que você deixou todas as outras pra trás. Isso vai ter isso na sua consciência agora. Eu já deixei muita gente pra trás. Inclusive pessoas que trabalham no Santander. Mas agora você tá... Mas agora você tá deixando pizzas, que é muito mais importante que pessoas. Concordo. Mas tendo as três coisas mais importantes da minha vida, que é minha família, meus amigos e o chorume... Eu não preciso de mais nada. Não fale mais nada, estou chorando agora. Espero que eu me encaixe nos três. Segure minha mão. Sim. Eu comeria teu cu e gozaria da tua cara. Obrigado. Obrigado. É, terminando aqui com um ritmo de festa, né, Wesley? Sim. Emocionante. Pretuberante. Pretuberante, sabendo que não podemos ter ciúmes do passado, que termina essa leitura de e-mails, que valoriza sempre bifes de formatura e medicina, que valoriza também gordinhas que se acham no busão. Valorizamos os sonhos sem limites. Exato. Sonhos que tem calabresa dentro. O Brazilian Dream. Ah, não. E o Brazilian Cream, obviamente. Pegando toda essa emancipação cultural, linguística e artística que lemos aqui hoje, Wesley Zop, qual é o nome deste episódio para o nosso ouvinte? É um tutorial, né? Então é um como rechear uma leitoa. Muito bem. O nosso chefe de cozinha, Jusir aí. Jusir do Izite, por favor. Jusir Ruivo. Rechador de leitoas. Wesley Zop, o seu tchau às nossas redes sociais e contatos para o nosso ouvinte, por favor. Muito bem. Facebook e Instagram é o Lixo do Lixo. Twitter, @néctardolixo. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. O WhatsApp, DDD 19 99495 5485, e o grupo no Telegram e no Facebook, Ouvintes Lameroxo. Farou. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa leitura de e-mails. Até o nosso próximo episódio. Tchau! Jamaica!